os quatro caras que as bandidas se amam. São os quatro caras que as bandidas se amam. Paco famosinho, DJ Jonathan, DJ Fábio e o DJ Geleia. Sexta VIP, vibe de Macapá. Vem pro rock doido e bota pra endoidar. O quarteto VIP, detona na parada. Aqui tá bagulho doido, não tô ligando pra nada. DJ Marco famosinho, DJ Jonathan tocando. Detona DJ Fabio, Geleia comandando. As periquita endoidando. Aqui na sexta VIP, o rock fica mil grau. E as bandidas todas invadem. Vem pra sexta VIP, live que estremece Macapá. Aqui é diferente, não dá pra comparar. Quem puxou completo pode vir entrar na onda. Comandante Felipe, o cara que detona. Aqui em Macapá, te passo a visão. Vem pra sexta VIP live que sacode a multidão. Vem pra sexta VIP live que sacode a multidão. DJ Júnior Salles. MC Biel BH, o rei dos hits. É a sexta VIP, vibe de Macapá. Vem pro rock doido e bota pra endoidar. O quarteto VIP, detona na parada. Aqui tá bagulho doido, não tô ligando pra nada. DJ Marco famosinho, DJ Jonathan tocando. Detona DJ Fabio, Geleia comandando. As periquita endoidando. Aqui na sexta VIP, o rock fica mil grau. E as bandidas todas invadem. Vem pra sexta VIP live que estremece Macapá. Aqui é diferente, não dá pra comparar. Quem puxou completo pode vir entrar na onda. Comandante Felipe, o cara que detona. Aqui em Macapá, te passo a visão. Vem pra sexta VIP live que sacode a multidão. Vem pra sexta VIP live que sacode a multidão.